quando o amor é imperfeito, cego logo a gente fica. Bate forte em meu peito uma grande paixão que não vê defeito, curva torta que não se endireita. Bate a brisa em meus olhos fortes a brilhar. Era um grande romance que estava a começar. Eu não vou perder mais tempo e vou lhe contar de um grande amor, rejeitado, censurado por meus pais, muitos amigos. Foi amor da qual não teve mais jeito, pois tentar nos separar eu não achava direito. O amor era tão forte que ninguém nos impediu. Foi do começo ao fim, pois era amor perfeito, perfeito para mim. Quando a conheci, tinha apenas 15 anos. Um carinha que dizia ser muito meu amigo, que eu estava solitário e era um grande perigo. Foi amor à primeira vista, me enlouqueci quando em minha mão eu a senti. Dias foram se passando e eu percebi que sem ela não podia mais viver. Senti-la em meu corpo é o que eu mais queria ver. Ter o seu cheiro perto de mim todo dia. Os meus pais descobriram nosso amor quase perfeito. Foram contra tentar nos separar. Tudo começou como se fosse um mar de rosas. Com um simples olhar, você me fechou as portas. Tudo começou como se fosse um mar de rosas. Com um simples olhar, você me fechou as portas. Tudo começou como se fosse um mar de rosas. Com um simples olhar, você me fechou as portas. Tudo começou como se fosse um mar de rosas. Meus pais, ela, não aceitavam. Amigos me criticavam, quanto mais diziam, mais o tempo passava. Repreendido na escola eu fui parar com ela. Estar, o amor era tão forte que não dá mais pra parar. Com tanto preconceito escondido, passamos a nos encontrar. Até que não teve mais jeito, fiquei louco pois queria tê-la, mas não a tinha. Viver sem ela já não mais podia. Eu não permitia que dela me afastasse. Não importa que diziam que se importasse. Bati um carro, quebrei tudo dentro de casa, quase matei os meus pais e os meus irmãos. Eu estava louco, fui preso e logo fui solto. Novamente voltamos a nos encontrar. Tudo começou como se fosse um mar de rosas. Com um simples olhar, você me fechou as portas. Tudo começou como se fosse um mar de rosas. Com um simples olhar, você me fechou as portas. Tudo começou como se fosse um mar de rosas. Com um simples olhar, você me fechou as portas. Tudo começou como se fosse um mar de rosas. Com esse novo encontro, minha sentença foi dada selada. Se amar é viver, eu vivo pra amar. Hoje tenho 19 anos, estou internado em um hospital. Sou inútil, vou morrer sozinho e abandonado neste canto, jogado por meus pais, meus amigos e meu grande amigo. Deve estar apresentando ela para outros amigos. E eu abandonado neste canto, jogado pra vocês. Ela, vou apresentar, o seu nome é cocaína, crack e a maconha. A sua prima, o amor da minha vida, minha desilusão, o meu desespero, minha destruição. Sei que devo tudo a ela, em minha morte e o meu fim. Obrigado, droga, por tudo que fez por mim. Obrigado, droga, por tudo que fez por mim. Tudo começou como se fosse um mar de rosas. Com um simples olhar, você me fechou as portas. Tudo começou como se fosse um mar de rosas. Com um simples olhar, você me fechou as portas. Tudo começou como se fosse um mar de rosas. Com um simples olhar, você me fechou as portas. Tudo começou como se fosse um mar de rosas. Pare, não consigo pensar sem você aqui estar. Te quero no momento mais um baque. Vou flutuar, pés no chão, cabeça lá no céu. Superboy voador, nuvens à minha volta. Aonde estou, para onde vou? Lua, céu, Marte, deixa pra lá, apresenta esse daí. Cela acende, põe na roda, a noite só começou. Maluco assim que vou, vou até o meu amor para ocultar a minha dor. São tantas ideias que mais um beijo rola antes que perceba. Que coração bateu, valeu, maconha não vai mais me contentar. Merla, peço mais que mais, cocaína,